Na manhã de sexta-feira, por volta de 10 horas da manhã, policiais civis de Foz do Iguaçu receberam uma doação realizada pelo juiz titular da Terceira Vara Criminal de Foz do Iguaçu. Nesta doação estão incluídas 1.592 munições de vários calibres. As munições estavam apreendidas desde 22 de agosto de 2013, quando policiais civis efetuaram a apreensão em uma residência no Jardim Ana Cristina. Foram doadas 128 munições de fuzil calibre 7.62, 414 munições de fuzis calibre 5.56, 1.050 munições para armas de calibre 9mm. Todo o material doado será utilizado pela Polícia Civil em treinamentos de tiros que serão realizados regularmente pelas equipes da 6ª SDP. Para o delegado que fez o pedido de doação, Luiz Rogério Sodré, as munições serão vitais para as equipes. Segundo ele, é de suma importância que esta corporação e o Poder Judiciário trabalhem unidas. As munições, que geralmente são destruídas, servirão para aperfeiçoar o treinamento continuado dos policiais, com vistas à melhor prestação de serviço ao público e em ações policiais. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.